É preciso ficar tenso, é preciso dar intensidade. A cidade não para pra você passar. Passe mais tempo acordado. Acorde com o pé errado. E erre sempre que ninguém quiser mais ficar do seu lado. Não tente fazer copo d'água em tempestade, nem tente correr na frente da felicidade. Não tente não se preocupar. Não tente não se preocupar. Não tente não se preocupar. Preciso duvidar, é preciso dar a vida a pensamentos que um dia foram só uma saída. Saia menos do seu quarto, veja mais televisão. Com o cérebro ocupado, você se mantém com os pés no chão. Não tente esconder a infantilidade, nem tente esperar por oportunidade. Não saia do mesmo lugar. Não saia do mesmo lugar. Não saia do mesmo lugar. E todos os dias parecem ser normais. Todos os sons parecem ser iguais. Tudo que eu acredito ficou para trás. Todos os meus sonhos parecem ser reais. Todos os meus atos parecem ser banais. Tudo que eu tinha medo não me assusta mais. Não me assusta mais. Não me assusta mais. Não tente fazer copo d'água em tempestade, nem tente correr na frente da felicidade. Não tente não se preocupar. Não tente não se preocupar. Tente esconder a infantilidade, nem tente esperar por oportunidade. Não saia do mesmo lugar. Não saia do mesmo lugar. Não saia do mesmo lugar. Não saia do mesmo lugar.